São 3517, contato radar, 380, saída Arbor. 380 na Arbor, vamos fazer uma prova direta, tá? 3517. Autorizado Arbor. Arbor, obrigado, tá? 3517. Trip 5514, Recife, 2545, alternado no 2685. 2545, 2685, obrigado. Gente, se afasta com 2 milhas na sua pro. Negativo, vai manter sobrevoo. Está nas mediações aqui de Águas Claras. Gente, nessa posição está autorizado. O meu Zulu, Hotel Romeu, ingresso nos corredores de Salvador, reporte para descida. Gente, reporte iniciando descida. Alô, Salvador, bom dia. O Azul, Alfa, Yankee Alfa. Alfa, Yankee Alfa. Solicito autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Reporta, tá livre esse reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1, no Alfa aqui, ó. Ok, Alfa aqui, Alfa, livre reboque, reportarei para ingresso no pátio principal, na saída do pátio 3. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu, autorizado Paripe. Aqui Juliette, Romeu, controle. Um 3517, Recife, 1288, alternado no 260. 288-260, Recife, está 3597, obrigado. Do Hotel Romeu, na proa de Paripe, desça para o no 1510, o ajuste é no 095. Ingresso, reporta no time reboque, Alfa Yankee Alfa. Ok, reportarei o pé. Juliette Romeu, controle? Escuta, senhora. Confirme como recebe o controle. 5%. Gente, foi chamado o Max Juliette Romeu 4 vezes pelo controle, seria uma resposta. Então deve ter sido alguma contato aqui no rádio, senhora. Me desculpe, eu tô sempre na escuta. Você tem alguma informação? Gente, confirma o destino agora. Mantém a BR-324, está com proa do acesso norte, ok? Mantendo 510. Gente, caso abandone a área, informe anteriormente para o controle. Reporta agora iniciando o sobrevoo na nova posição. Ok, escutei. Siga. A região aqui do Bonocô vai com proa da cidade baixa, sobrevoa a Ribeira. Sim, reporta iniciando sobrevoo mais José de Romeu e abandonando a área. Voltará iniciando sobrevoo livrando Romeu. Salvador, tá 3153, tá pronto pro posto de estacionamento no meio. Tá 3153, autorizado, pushback sonar, portado. Para. Solo Salvador, do Alfa, de Alfa informa a término do reboque. Gente, bom dia. Ok, bom dia, senhor. Graças. Para o táxi da 3153, 167 a bordo, está com 3 horas e 40 de autonomia, até na Guarulhos. Está 3153, táxi a Índia, ponte espera da 0 torre, 3 horas. 5, negar o notório no 5. E a Índia confirma a frequência do Tupã? Frequência 1895, 1 no 8 e 1 no 95. 3153, autorizado, ingresso, decolagem, o vento a centena das nós. Alguém decola no 0 da 3153. 153, às 318, controle, 208. 208, boa. Aqui é o Flávio Romeu. Prossiga. Na região da cidade de Baixo, vai com proa da ACM, próximo a Iguatemi. Gente, mantenha-se na escuta remanente do controle e rebocha nacional para pouso. Vai manter sobrevoo na região do Iguatemi. Gente, mantenha-se na escuta remanente do controle. Escuta permanente do controle, Controle Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, bom dia, contato radar. Da El Leda Bridge, submantenha 360. Top 360, tá 3153. É, confirmação de instruções? Seguindo as instruções da carta, tá 3153. Sente direto pro 360, 3153. Controle Zulu, até Romeu, atendo 1.500 pés, passando o palito. Sente, boa na prova da rotatória, reporte visual com campo. Então, 3153, autorizado da presente pro hoje, Leda. Pro hoje, Leda, tá 3153. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 198, decimal 95, bom pouso. Obrigado, torre 198, decimal 95. Controle Salvador, muito bom dia, aqui na... Controle Salvador, bom dia, Tata Romeu, Zulu até Romeu, visual com a 197. Zulu até Romeu, reporte na curta da 17, ajuste Salvador no 0, na 5. Reportará na curta da 197, ajuste no 0, na 5, Romeu. Zona 922, bom dia, sendo a identificação, chegada Mari, desse mantenha 060. Boa, chegada Mari, vai ser 1922, autorizada da presente pro hoje, TAP, reautorizada, desce para o nível 050, informa ajuste na 05. Na proa de TAP, desce 050, com a 050. Xanérnia 225, indicada. 310, né, 225. Gente, reduz a velocidade para 2509 e chanar 6225. 250, dezembro, dezembro. Prossiga. Tenha 500 pés, aposto através do Parque de Pituaçu. Zulu Romeo na rua terminal da 17. Ciente, autorizado pouso na 17, o vento 070, 79. Zulu até Romeo. Ciente, autorizado pouso na 17, Romeo. Zona 922, livre de restrições de altitude e velocidade, desce para 2.000 pés, ajuste na 05. Livre de restrições, desce a 2.000, vou 5-10. Ciente, chamei Torre Salvador, 118-95, bom pulso. 118-95, grátis, aí, dá um bom dia.